Canaã 62, Conor. Oceano 6251 para controle. Ok, passa 3 mil pés, curva na direita, pro de Dayon. Ah, positivo, meu cordial, Oceano 6251. Está com transponder acionado hoje, não? Nós estamos, não está recebendo? Não, deve ser algum problema do radar. É, mas a gente também teve uma informação aqui de fault, eu vou trocar aqui o canal. Salvador, bom dia, tá 3153. Tô 3153, meu cordial, vamos partir para 5000, com 1097 na chegada, bom. 5000, 1097, 3153. 5097. Com o ano, seu equipamento transponder voltou a trabalhar hoje? Estamos aguardando o retorno no modo Charlie, agora apareceu na tela. 3700 metros. Positivo. Autorizado 360? Positivo, está em contato radar, suba como autorizado. E obrigado. Salvador, Gol 908, conformado, então em dia. Gol 9085, este é o controle Salvador, meu cordial. Desça para 6000 com 1027. 6000, 6007, Gol 908. Está 3597. Está 3597 na Juliette. Confirme por gentileza para o solo. Está 3597 na Juliette. 7, por gentileza, estamos sendo 121 decimal 1. Oceano 6251. Chame Recife, frequência 1251. 251, obrigado, bom dia. Boa. 3153, 29 milhas, desça para 2 mil pés, sem restrições. 2 mil, sem restrições, 3153. Departure good, 3171, passing 2300, up 340, now departure. 171 control, ready contact. Gol 9085, 30 milhas, desça para 2 mil pés, sem restrições. Para 2 mil, sem restrições, gol 9085. Any chance of TAM 31-71 fly direct to bridge intersection? Stand by, TAM 31-71. Stand by there. TAM 3153, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118 decimal 6. 3153. Com 9085, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Autorizado o final do reporte estabilizado com 9085. TAM 3171, contact Recife now, 125 decimal 1 or 133 decimal 25. 125, 133, 25, 3171, good day. Controle Salvador, o total 9910, perdeu um contato com o Recife, está nivelando 150 com a Juliette. Total 9910, aciona a identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Para 050 da mar. Gol 9085, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 6. 286, gol 9085. controle, bom dia, Webjet 5808, passando 2500. Web 5808, contato radar, saída árvore, Elefa, sub e mantenha nível de voo 360. Já 360, pode voar da presente Elefa? Mantenha o perfil de saída, Web 5808. Mantenha o perfil de saída atualizada 360, 5808. Total 9990, desça para 2000 pés, ajuste 9097, autorizado final de procedimento TRS, reporte estabilizado. Para 2000, ajustado, ajustarei no final estabilizado. Salvador, tá 3859, está sendo da informação, Juliette. Então, 3859, bom dia, sem identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Bonf 050, 3859. Salvador, bom dia, Oceaneiro 62, ano 1. Oceaneiro 62, ano 1, bom dia. Contato radar, saída da El, linha da Bridge, sub, mantém nível de voo 360. 360, 62, ano 1, poderia voar, linda. Autorizado da presente voar da El. Da El, 62, ano 1. Web 5808, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Chama Recife agora 260.28, Web Estabilizado no localizador. Total 9910. Complete final do procedimento ILS. Chame torre na frequência 118.6. 1186, o que mais? Chané 6211, da presente direto Bridge. Direto Bridge, 6211, do grato. Console, bom dia a todos, Azul 4069, passa 2000 pés. Azul 4069, contato radar, saída da Elieda Bridge, suba restrita, nível de voo 340, solicitação do centro Recife. Ok, da Elieda Bridge, solicitaríamos com o final, se possível, nível 300. Ciente, aguarde coordenação. Aguardando coordenação, Azul 4069. Azul 4069, autorizado, nível de voo 300. Autorizado, nível 300, Azul 4069.